eternamente. E a caminhada se inicia o ano 986, no sábado dia 15, fevereiro era um mês. Era menino, alguém disse, mas que nasceu sem chorar. Avisa, ajuda a guarda que já tem que trabalhar. Dificuldade superada no parto de um prematuro. A vida só mostrava o que seria do futuro. Filho de pais humildes, apenas um brasileiro, começando a vida num lar de amor verdadeiro. Batizado César como imperador romano, sangue de europeu com goitacás e africano. Meus primeiros passos, minhas primeiras palavras, ao lado dos meus pais na casa verde, minha casa. Vivam e vivendo, com o tempo fui crescendo. Pude viver a vida, pude viver o momento. Momento inesquecível, difícil de descrever. Como o dia em que eu pude ver o meu irmão nascer. 28 do mês 8 do ano de 87. Almas siamesas desde o tempo de moleque. Dan, como eu te amo, meu irmão, cê sabe disso. Unidos para sempre, eu assumo o compromisso. Sempre teve comigo quando eu ri, quando eu chorei. Sempre estendeu a mão pra mim quando eu precisei. Tava junto comigo nas noites de frio e medo. As ruas são geladas e pra nós não é segredo. Não sei como seria a minha vida sem você. Aí sinceramente eu não queria nem saber. Foram várias histórias e muitas estão por vir. Em cima do skate ligeiro pra não cair. Jogar bolha de gude na terra, eu sou tapião. No campinho de areia sonhava em ser campeão. Memórias que guardo da minha infância, dos tempos de inocência, dos meus tempos de criança. Família te ama no peito de guarda, raízes do sangue na raça que trago. A cada minuto do jogo jogado na vida, vivendo segura, sagrado. Sorriso no rosto, já apaga minha dor, uma vida, uma chance entre o ódio e o amor. São muitas memórias entre vitórias, derrotas pra lembrar. Estradas que passei a cada passo, as que ainda irei passar. Pessoas que passaram, que ficaram e que pra sempre vou amar. Primeiramente minha história, minha vida, da qual posso me orgulhar. Família te ama no peito de guarda, raízes do sangue na raça que trago. A cada minuto do jogo jogado na vida, vivendo segura, sagrado. Sorriso no rosto, já paga na dor, uma vida, uma chance entre o ódio e o amor. Caiu, levantou, cê sabe, o tempo não para. Pessoas que eu amo, guardo como joia rara. Declaro meu amor e te tenho no coração. Maria Madalena, minha mãe de criação. Jamais te esquecerei, minha amada querida. O melhor feijão que eu já comi na minha vida. Sem dúvida nenhuma, não preciso nem falar. Minha mãe me deu amor, você me ensinou a amar. Madá, que horas são? Meio-dia, já tô pronto. Me arrumo pra escola e vou correndo pro ponto. Ponto de partida, Casa Verde, o terminal. Rumo era Santana, quase até o ponto final. Tio, como tá? Será que não pega nada? Deixa eu passar por baixo porque a grana tá apertada. Chega na escola, era hora de estudar. Saía na esperança da minha mãe vir me buscar. Sentir o seu abraço nos seus braços, mãe amada. A cada passo dado na nossa volta pra casa. Lar, doce lar, das tristezas e amores. De toda a trajetória entre as glórias e as dores. Como ele tá, me diz, me esconde nada. Seu pai tá na UTI com uma bala alojada. A vida por um fio, respirando em aparelho. Metade da língua e alguns dentes a menos. E agora, meu Deus, vem acalma minha alma. Cê sabe, pai é pai e o velho vai fazer falta. Falta muita coisa, ele não pode ir embora. Quem vai me chamar quando eu tiver jogando bola? Quem vai me buscar de carro velho na escola? Quem vai me dar bronca se eu não chegar na hora? Agora o sangue esquenta, chega o diagnóstico. Sem risco de vida, de repouso antibiótico. Mãe, vamos logo, vamos ver como ele tá. Deitado todo inchado, eu não parava de chorar. Seus olhos me olhavam como os de quem quer falar. Pai, não fala nada, apenas deixa eu te abraçar. Família te ama no peito de guarda, raízes do sangue na raça que trago. A cada minuto do jogo jogado na vida, vivendo segura, sagrado. Sorriso no rosto, já apaga minha dor, uma vida, uma chance entre o ódio e o amor. São muitas memórias entre vitórias, derrotas pra lembrar. Estradas que passei a cada passo, as que ainda irei passar. Pessoas que passaram, que ficaram e que pra sempre vou amar. Primeiramente minha história, minha vida, da qual posso me orgulhar. Família te ama no peito de guarda, raízes do sangue na raça que trago. A cada minuto do jogo jogado na vida, vivendo segura, sagrado. Sorriso no rosto, já apaga na dor, uma vida, uma chance entre o ódio e o amor. Primeiramente, esse é o resumo de uma história, de uma longa história. Resumo da minha história. E nada mais justo de você que tá me ouvindo saber qual foi a minha história. Do que eu fiz pra poder chegar até aqui. Do que eu fiz pra poder gravar. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Aí família, muito obrigado por tudo. Pelos sorrisos e pelas lágrimas. A todos os amigos. Queria agradecer ao Leixar, Charles, por ter falado, moleque, vai, você tem que rimar. Vou te dar um telefone e você liga pra esse cara, mano. Esse cara vai te gravar. Outro dia um camarada meu chegou lá em casa, tchau. Aí Davi falou pra mim, mano, tem um moleque que faz o beat. Eu vou te levar lá pra você conhecer ele. E esse cara abriu a porta da casa dele pra mim. Cheguei na frente do AP9. Aí Kaique, sem palavras, mano. Obrigado por tudo, velho. Obrigado por todas as paradas que você já fez por mim. Por todas as paradas que você já me ensinou. Quero agradecer também, mano, a todos os amigos que me influenciaram e me ensinaram o que é o rap. Quero agradecer o Banzo, JPNK, Sage, Daniel, todo mundo que me ensinou o que é o hip hop aí, Denis, Macaco, onde vocês estiverem, mano, eu quero que vocês saibam que isso aqui é de vocês também. Quero agradecer a minha família, que sempre me deu força, que sempre me deu força pra mim continuar e seguir com todos os meus sonhos. Quero agradecer a minha namorada Sara, minha musa, Sara, sem você eu não sou ninguém, você sabe. Quero agradecer a toda a sua família, Pedrão. Quero agradecer a todo mundo que tá junto comigo. Pack Crew, os moleques do 176, Dirty Family, Sigilo Crew. Isso aqui é por vocês, mano. Isso aqui é por todo mundo, mano. Queria agradecer a todos os moleques do 360 Graus também por ter me recebido nessa família, mano. Por todo mundo que abriu a porta pra mim. Nada mais justo do que eu estar aqui hoje e eu chamar a pessoa que viveu tudo isso que eu vivi aqui até hoje pra falar e mostrar pra vocês que tudo isso aqui é de verdade, mano. Eu queria falar pro meu irmão, mano, e dizer pra ele que tudo isso aqui é por ele. O dia que ele chegou pra mim e falou, moleque, eu fico muito feliz quando eu te vejo na frente do Mike, mano. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje, mano. Muita emoção. É isso mesmo, mano, que a ruim ficou pra trás, tá ligado? Agora, mano, nova vida, isso mesmo. Quem é Dom Cezão?